posso transformar no carnaval? Parará, pá, pá. Vai virar carnaval, meu Deus, que saudade! Sobe! Ô, parará, pá. E é hoje. Tô preparado pro fim de semana, mano. A bebida tá gelada e a galera tá chegando. Imagina só. É, a gente na beira da praia e tudo acontecendo. A gente já preparado e as minas descendo. E vai ser tipo assim, ó. Parará, pá, pá. Todo mundo em casa. É hoje. Parará, pá, pá, pá. E é hoje. Abraça o seu amigo. Abraça só quem tá em sua casa, hein? Nada de aglomeração. Só quem tá em sua casa. Só quem é seu parceiro. Só quem é seu pai, sua mãe. Abraça sua família. Ei, hoje vai ter rolê. Ei, hoje vai ter rolê. Vamos amanhecer. Vai, mãe! E ninguém vai. Joga a mãozinha pra um lado e pro outro. Balança pra ficar lindo. Vai, todo mundo. Vem, parará, pá, pá, parará. E é hoje que eu só chego. Parará, pá, pá, parará, pará, pará. É hoje. Tô preparado pro fim de semana, mano. A bebida tá gelada e a galera tá chegando. Imagina só. A gente na beira da praia, tudo acontecendo. É, a gente já preparado e as minas descendo. Vai ser tipo assim. Parará, pá, pá, parará. Diz aí, diz aí. É hoje. Parará, pá, pá, parará. E é hoje. E yeah. Hoje vai ter rolê. Vamos amanhecer. E ninguém vai me seguir. Joga a mãozinha, balança pro lado e pro outro. E balança pra um lado e pro outro pra ficar bonito. Todo mundo, todo mundo.